Faz tanto tempo que espero e você sempre demorando a chegar. Mais de 1000 cigarros nervoso fumei, mas não consegui me acalmar. Sinais que não deixam seu carro passar parecem querer me matar. Fico tão triste esperando, cansado, sofrendo, e você nunca vem. Não sei por que o tempo não corre, será que o fizeram parar? E esse sinal que não abre e não deixa você passar. Não posso ficar esperando tanto tempo longe de você. Viver como eu vivo, chorando, sofrendo, sonhando, já não pode ser. Eu já não sei o que devo fazer pra conter a minha aflição. Penso até que um dia eu não vá suportar e perca de uma vez a razão. Às vezes não sei até mesmo quem sou, meu tormento não tem mais fim. Tento esquecer, mas não posso, é mais que um castigo, eu vivo a sofrer. Não sei por que o tempo não corre, será que o fizeram parar? E esse sinal que não abre e não deixa você passar. Não posso ficar esperando tanto tempo longe de você. Viver como eu vivo, chorando, sofrendo, sonhando, já não pode ser. Não sei por que